Eu vejo o mundo de nos olhos de quem mente. Eu vejo tudo através da mente. As feridas, baby, são inconsequentes. Me sentindo no amor de adolescente. Eu vejo o mal da de nos olhos de quem mente. Eu vejo tudo através da lente. As feridas, baby, são inconsequentes. Me sentindo no amor de adolescente. Yeah, só gangue na contramão. Corrida vale 1 milhão. 350Z, eu puxo o freio de mão. Paro com a minha depressão. Multiplicando 1 milhão. Yeah, Rugida fazendo show pra quem nunca perguntou meu nome. Depois desse baile, baby, eu esqueci do show. Mas não se preocupe, eu chego em 5 minutos. 500 cavalos no Subaru tunador. Meus irmãos do lado tão fazendo acontecer. Baby, me desculpa não dar atenção pra você. É que Deus me deu um dom e agora eu tenho que fazer. O barulho do escape, suas migas adoram ver. Você vai escutar e depois vai se arrepender. Acha som de midnight. Te manipulando como gaslight. Eles têm um coração sim, só não funciona assim. 350Z, 360 graus. Cê não vai conseguir me ver. Tem certeza passa mal. Mas é piloto de fuga e cê não vai pegar. Então cana come a poeira que eu deixei no ar. Eu pego esse Nissan, descendo a milhão. Apaga os farol na escuridão. Pintura blackout, preto do Japão. Vermelho vulcão mais forte que o sol. Cê só vai enxergar o neon, neon. Neon, neon. Neon, neon. Neon, neon. Cê só vai enxergar o neon, neon. Neon, neon. Neon, neon. Pensei em flipar ou não flipar esse som. Mas essa vai ser tipo confirmação. Cê sabe, meu mano, eu domino essa wave. Cê não vai conseguir, mas pode tentar. Trava na sua tela, é difícil de acompanhar. Se a legenda bugar é só velocidade rápida. Sou incoagulo sem atividade prática. Comprei mais um kit pra ralar no racha. O flow vai trocar de novo, tipo motor novo. Outro piloto, mais velocidade. Bora kit gordo no Nissan, bem louco. Cortando o Kyoto, topei no estourar. Você tá com nós, você tá contra nós. Quando eu for te cobrar, cê não vai sentir minha presença. Cê só vai enxergar o neon, neon. Neon, neon. Neon, neon. Neon, neon. Cê só vai enxergar o neon, neon. E se cê cola nesse racha, eu te jogo num Porsche. Eu vou acelerar o Nissan, eu dou pau nessa Porsche. É que meu GT é rei. Te corta igual corte de katana. Fugi da vila, eu risquei minha bandana. E agora, baby, que é eu e você. Acende as luzes do neon e apaga o flash. Eu tô indo a milhão, melhor você ficar esperto. Eu pego esse Nissan, descendo a milhão. Apago os farol na escuridão. Pintura blackout, preto do Japão.